tive um sonho que havia começado a grande guerra entre o morro e a cidade. E meu amigo Melodia era o comandante em chefe da primeira bateria lá do morro de São Carlos. Ele falava, eu entendia, você precisa escutar a rebeldia. Ele falava, eu entendia, você precisa escutar a rebeldia. Pantera Negra, FM, rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado. O pão e circo e o poder da maioria, o país em harmonia com seu povo alimentado. E era um sonho ao som de um samba tão bonito que eu quase não acredito, eu não queria acordar. Pantera Negra, FM, rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado. Rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado.